Meu parceiro, qual foi? Você tá passando mal? Rapaz! Ontem eu estive em uma jornada em direção ao pecado da gula. Só que meu carro quebrou. Então aluguei uma mula. Logo pedi pra me deixar no cabula. Mas ela não me deixou lá. Pensei que ia pra casa. Mas de repente fui jantar. Chegando no estabelecimento, um lugar estranho viu. Era o rodízio de coisas da morte que barril. Um espaguete, uma lasanha.